quero entender o que tu não sabe explicar. Minha vida corre muito bem do jeito que está, mas tenho que aprender o que você tenta ensinar. Só vou passar numa porra de vestibular, me julgo de rebelde pelas coisas que eu faço. Mas é que estou crescendo e preciso de espaço. A galera da minha sala pensa do meu jeito, só queremos criar o nosso mundo perfeito. E agora, pego meu rostar, que saí pra escola esse ano, vou passar. Uma vez a professora quer me dar um i, mas me repetir de ano, ela não vai conseguir. A galera da minha sala faz acontecer, CDFs, Marias, legais, CDP. Com essas pessoas, vou fazendo a minha história, essa classe para sempre ficar na minha memória. Curtimos de tudo, menos NX0. Assistir malhação é tudo que eu quero. Vivo na internet, toco numa banda. Quando saio de noite, minha coroa reclama. Dizem que essa idade é pura azaração, porque a nossa vida não pode ser gasta em vão. Aqui tenho colegas e amigos de verdade, reconheço o verdadeiro valor da amizade. E agora, pego meu All-Star, tô saindo pra escola esse ano, vou passar. A professora quer me dar um i, mas me repete de ano, ela não vai conseguir. A galera da minha sala faz acontecer, CDFs, Marias, legais, CDP. Com essas pessoas, vou fazendo a minha história, essa classe para sempre ficar em minha memória. E agora, pego meu All-Star, saindo pra escola esse ano, vou passar. A maldita professora quer me dar um i, mas me repete de ano, ela não vai conseguir. A galera da minha sala faz acontecer, CDFs, Marias, legais, CDP. Pessoas, eu fazendo a minha história, essa classe para sempre ficará em minha memória. Tenho colegas e amigos de verdade, reconheço o verdadeiro valor.